Braga vence Liverpool, Porto vence CSKA. Rui Correia e Shell não poderão entrar no Cidade de Coimbra. E Federação de Vela de Portugal preocupada com o apuramento dos velejadores portugueses nos Jogos Olímpicos do Mundo 2012. Estes são alguns dos motivos de destaque da edição de hoje do Desporto Antena. Erotismo é o sal do amor? Há quem o afirme, há quem o cante, há quem o transforme em belos poemas da Bíblia. Ao Prémio Nobel da Literatura, passando pelos grandes poetas portugueses. A poesia erótica oferece-se a quem ousa. Ouse você também. Às quintas-feiras, pelas 8:15 da noite, ouvir poesia de amor. Poesia erótica. Todas as quintas-feiras, às 8:15 da noite. Aqui, na Rádio Antena Web. Quintas-feiras, pelas 21 horas, a Antena Web apresenta-lhe a música no sentido universal da palavra. Descubra sons e sensações novas na companhia de Firmino Pereira. Beat Sound. Todas as quintas-feiras, às 21 horas, aqui, na sua Antena Web. Este programa tem o patrocínio de... Projeto Rádio Benfica. Um projeto inovador. Uma grande inovação. Está aí. A grande iniciativa. Está a ser desenvolvido um projeto que tem como objetivo criar uma rádio para o Sport Lisboa e Benfica na internet, onde você pode participar. E ao fazê-lo, já está a ganhar. Venha integrar um grande potencial e rentabilizar as suas economias. Seja ajudado. Temos todo o gosto em ajudá-lo. Colabore connosco, junte-se a nós. E esperamos por si para fazer do Benfica cada vez mais o maior clube do mundo. Para mais informações, contactar 96 314 51 96 ou visite o site ganhegarantidamente.blogspot.com ou então por mail pmsantos.slb@gmail.com. Sport Lisboa e Benfica. O glorioso sempre. Boa noite! É uma vitória histórica para o Sporting Clube de Braga, que esta noite venceu no AXA o Liverpool Football Club por 1-0. O golo foi marcado aos 18 minutos da primeira parte, por intermédio de Alain e através da marca da grande penalidade. Um golo bastou para colocar os bracarenses em vantagem. O Liverpool não teve capacidade de resposta para deter a equipa bracarense. Organizados, os Domínio conseguiram fazer frente ao gigante de Anfield Road. E é precisamente em Anfield Road que o Sporting de Braga vai jogar na próxima semana, num encontro que terá início às 8:05 da noite, precisamente na próxima quinta-feira. A equipa do Sporting de Braga está em vantagem e tem um dado enorme a seu favor, que é o facto do Liverpool não ter marcado fora. Mas ainda houve outro jogo nesta tarde e noite desportiva. O Futebol Clube do Porto foi até à capital russa, Moscovo, bater por 1-0 o CSKA local. Um golo de Fred Higuaín, a passagem do minuto 25 da segunda parte, foi suficiente para deixar os azuis e brancos em vantagem na eliminatória. E se é verdade que um golo só não dá propriamente muita segurança, a verdade é que um golo fora tem sempre um impacto diferente do que um golo em casa. Ainda que os moscovitas possam efetivamente fazer o mesmo. O jogo tem início às 8:05 da noite, também na próxima quinta-feira, e realizar-se-á no Dragão. Houve ainda outros jogos a destacar nesta Liga Europa. Vamos aos resultados. Bayer Leverkusen 2, Villarreal 3, Braga 1, Liverpool 0, já aqui falamos. CSKA de Moscovo 0, Futebol Clube do Porto 1, também já aqui falamos. PSV Eindhoven, Glasgow Rangers 0-0. E ainda para começar, ou melhor, começaram às 8h05 da noite, Ajax Spartak de Moscovo, Benfica Paris Saint-Germain, Dinamo Kiev Manchester City e Twente Enschede Zenit de São Petersburgo. Estes são os jogos da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa. Foi com surpresa que Rui Correia e Xéu se viram impedidos de entrar no estádio de cidade de Coimbra esta manhã, quando se apresentavam para cumprir funções. Os treinadores adjuntos, de Jorge Costa e José Guilherme, viram-se impedidos de entrar no estádio de cidade de Coimbra, sendo depois informados pela direção de que deveriam apresentar-se no dia 28 e que estavam até lá dispensados. Os treinadores adjuntos adiantaram que irão comparecer na Academia Dolce Vita, já que não há qualquer rescisão de contrato, contrato esse que só finda em junho de 2012. A direção adiantou ainda que a dispensa temporária destes dois treinadores adjuntos não implica perda de vencimento. Atualmente, os lugares de Rui Correia e Xéu estão a ser ocupados por Neca Gomes e Marco Leite, homens de confiança do mais recente treinador da Académica de Coimbra, Ulisses Moraes. A direção da Briosa escusou-se a adiantar mais qualquer pormenor sobre esta situação. Antenoeb, desporto. Desculpas! É o que, no entender da Arsène Wenger, treinador do Arsenal, a UEFA devia pedir. Desculpas ao treinador francês, ao jogador Samir Nasri e ao próprio clube Arsenal. Tudo começa depois de termos da segunda mão dos oitavos de final, em que o Arsenal perdeu por 3-1 frente ao Barcelona e com isto saiu fora da Liga Milionária. Mas, segundo o treinador Arsène Wenger, tudo se deveu a um erro evidente da arbitragem, que causou um desfecho diferente àquilo que devia ter tido o encontro se esse erro não tivesse acontecido. Depois, Arsène Wenger protestou junto à UEFA por este mesmo erro de arbitragem. Em resposta, a UEFA instaurou um inquérito ao treinador e ao jogador Samir Nasri, que também protestou precisamente junto à UEFA. Hoje, o treinador Arsène Wenger diz que a UEFA devia pedir desculpas e que devia ter uma atitude diferente quando há queixas contra a arbitragem. Diz que tudo o que ultrapassa uma situação destas é ditadura, é falta de bom senso. Ao árbitro, a UEFA não instaurou qualquer processo, pelo menos que tenhamos conhecimento. E a equipa do Arsenal, não podendo reverter a situação, está fora dos oitavos de final. Diz Arsène Wenger que, por causa de um erro de arbitragem, perdemos um dos nossos grandes objetivos, permanecer na Liga dos Campeões. 194 km foi o que os ciclistas tiveram de percorrer para concluir a quinta etapa da tradicional corrida francesa em bicicleta Paris-Nice. A quinta etapa que ligou Saint-Symphorien-sur-Coise a Vernoux-en-Vivarais. 194 km que foram percorridos em primeiro lugar pelo piloto alemão da Radio Shack, Andreas Kruden, equipa da qual também faz parte o português Sérgio Paulinho, que hoje chegou na 103ª posição, 15 minutos e 46 segundos depois que o seu colega de equipa, Andreas Kruden, agora vestido de amarelo. A etapa de amanhã será apenas um contrarrelógio, 27 km. É a etapa, a sexta etapa, desta Paris-Nice, a tradicional corrida francesa em bicicleta. A Comissão Instaladora da Federação de Vela de Portugal está preocupada com o apuramento dos velejadores portugueses para o Projeto Olímpico Londres 2012. A FVP partilha com o COP a preocupação de que poderá estar comprometida a qualificação dos velejadores nacionais para os Jogos Olímpicos de Londres 2012. Este é apenas um excerto da carta que foi enviada pela FVP, a Federação de Vela de Portugal, a Vicente Moura. A FVP é a nova Federação de Vela de Portugal, depois do Estado ter suspendido o Estatuto de Utilidade Pública à FPV, a anterior, mas ainda em ativo, Federação Portuguesa de Vela, E tudo porque esta federação não está de acordo com os novos regulamentos jurídicos para as federações desportivas. A FVP considera que os velejadores portugueses não têm tido as condições ideais de treino nem de participação em provas de preparação para os Jogos Olímpicos 2012 e culpa a FPV por esta mesma falta de condições, alegando apego a soluções arcaicas e espúrias aos interesses da modalidade por parte dos dirigentes da Federação Portuguesa de Vela. A FBP está disponível para, juntamente com o Comitê Olímpico Português, preparar a tempo os velejadores portugueses para o Projeto Olímpico Londres 2012. Em última instância, o cancelamento de utilidade pública da FPV, a Federação Portuguesa de Vela, poderá permitir uma maior abertura à FVP, a nova Federação de Vela de Portugal, para colaborar com o Comitê Olímpico Português. E é desta forma que chegamos ao final de mais uma edição do Desporto Antena. Voltamos amanhã às 8 da noite.